Pra que esconder a verdade se o nosso amor não acabou? Composição de Artes, Unha Branca no vocal. Você fala pras amigas que já me esqueceu, que o amor da sua vida já não é mais eu, que faz tempo que tudo entre nós acabou. E que de mim não sente falta, nem sente saudade. Cê tá mentindo, tá fingindo, essa é a verdade. Deu pra ver quando a gente se reencontrou. Quando eu te vi, me emocionei, tremi na base. Você também chorou, oh, oh, a maquiagem. Deu pra perceber que ainda existe amor. Que tudo entre nós não acabou. Tá mentindo, enganando o seu coração. Tá sofrendo, tá chorando aí na solidão. Tá mentindo pra si mesmo, escondendo a verdade. Tá vivendo de orgulho e eu morrendo de saudade. Eu também não tô feliz vivendo sem você. Tô sofrendo, tô chorando, tentando entender. Você sofrendo daí, eu sofrendo de cá. O seu orgulho lhe matando, a cachaça vai me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Te amo, você me ama, a gente se ama demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fica longe um do outro, isso me mata demais. Chama o Unha Branca pra sua cidade. 719-9215-8252. PS Produções. Portal Tula Rocha. Quando eu te vi, me emocionei, tremi na base. Você também chorou, borrou a maquiagem. Deu pra perceber que ainda existe amor. Entre nós não acabou. Tá mentindo, enganando o seu coração. Tá sofrendo, tá chorando aí na solidão. Tá mentindo pra si mesmo, escondendo a verdade. Tá vivendo de orgulho e eu morrendo de saudade. Eu também não tô feliz vivendo sem você. Tô sofrendo, tô chorando, tentando entender. Você sofrendo daí, eu sofrendo de cá. O seu orgulho lhe matando, a cachaça vai me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Te amo, você me ama, a gente se ama demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fica longe um do outro, isso me mata demais. Estúdio D, gravando com qualidade. Alô, meu parceiro Diogo Gravações. E por Unha Branca, parceiro.